251, livre da colagem, pista 17, o vento 290 graus, 029. Para a colagem 17, né, 251. C251, decola 58, chama o controle agora, 120, decimal 8. 208, né? 251, boa. muito bom dia, Sideral 9972. Sideral 9972, muito bom dia, existe na 093, fica em pouso, pista 190, o vento calmo. Fecha o livre pouso, Sideral. Livre pouso, pista 0, vento calmo. Livre pouso, 6285.